9895, decolada de 20, controle 120, decimal 8, boa viagem. Pois é, controle 120, decimal 8, muito obrigado, bom final de semana. 3000 no 3, ali mantém, cabeceiro 10. E do Serra Lima. Gente, acione 2222. O senhor vai prosseguir visual para Salvador? É o 520, o solo, agora chama o solo 121.9. Valeu, Nova. O 35217 está girando esquerda para a final, qual é a condição de voo? Gás. Ok, 3 milhas para o externo e aproximação, cheque o trem, chame a torre 11895, 35217. Você que está pegando, amigo, um bom final de semana. Controle Salvador, total 9895. Total 9895 é o controle, contato roda. Pode ser, obrigado, total 9895. Oceano 312, desça para 2000, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS, 6312. Oh, bom dia, 35217. 35217, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste 10112. 5217, chefe de trem, tem pouso autorizado, pistão 10, vento 050 graus com 3 nós. Baixo travado, TP5217. Autorizado para você. Andrés, 613, decolado às 22, chame o controle, 120, décima 8, boa viagem. Controle, contato radar. É, 3.6 pode voar, Dael. Após 2000, autorizado. É. Você relaciona a identificação. Serra Lima, contato radar 22 milhas para Mari. Total 9895. Siga. Nós temos confirmação nessa direita aqui. Possibilidade de manter a presente pronta e vital? Livre. Ok, obrigado. Aproximadamente 30 milhas, ok? Gente. Controle o tanto. 3613, vai necessitar de desvio à direita, positivo? Livre. É. Peixe Papa Bike, Salvador. Aciona a identificação. Papa Tabu, Whisky Papa Mike. Whisky Papa Mike. 5217, livre à direita, salva 219. São Bonf, chegada Bonf, pistão 1-0, ajuste 1-12. Salvador, bom dia, 35217. Trip 5217, muito bom dia, autorizado táxi Alfa, Juliette, portão 0343, quando o lado do sinalizador, na remota 03. Autorizado via Alfa, Juliette, parte 3, remota 03, do trip 5217. Fala Salvador, gol 1923, sendo a informação Juliette, posição 08, bom dia. Torre. Oi, Salvador, bom dia, Xanamé 3-1-2, estabilizado ILS da 1-0. Xanamé 3-1-2, ajuste 1-0, 1-2, rebote baixado e travado. Reporte lá. Nível 360, via Upsil Voo 16, da Belo Horizonte, direto trilho conforme rota do plano de voo. Decola da 1-0 com curva direita, perfil da saída da El, Leda Bridge. 5574 ao transponde, controle Salvador, opera em 1-2-0, destino-8. Do Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu, até Belo Horizonte, após a CT Trive, decola da 10, curva direita, no perfil da El, Lida, Bridge, aciona 5574, controle de saída 120.8, voo 1923. Bola 923, 5574, transponda, cotejamento correto, sabe pronto para pushback, acionamento no 08. Reportará o no 923, obrigado. 9 da cliente da Juliette, cruzando 170, até 160. 3859, autorizado via Bonf, ajuste 1012. Via Bonf, 1012. Total 9895, chame Recife 2685. Controle, chame Recife 2685. Muito obrigado, boa sorte, semana. Chame Recife Frequência 1-3325, caso negativo 1288, boa viagem. Recife 1-3325 ou 1288, tá 3613. Foi o Quilo Serra Lima que solicitou? Sem restrições para 2000, direto Duna, câmbio. Firme para o controle. Nada 2000, confirme. O senhor vai, confirma, vai acontecer. O senhor procede de Barra Grande para Ilhéus. Patango, chame o controle Ilhéus, frequência 120, decima 1. É 312, no solo 29, direito 121, decima 9. Direito, 219-63, 12. Whisky para a mãe que está com referências visuais. Alô, Salvador, o Xané 6312, possível? Xané 6312, muito bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 6312. Salvador, passaré 2223, pushback e acionamento, pátio 3, posição 3. Passaré 2223, conecte-se com você, equipe de sala, me chama para táxi. Terminação, chama de táxi 223, passarei. Vamos ver o processo de redução. Serra Lima, confirme sua velocidade. 2,16 de indicada. Pode manter a duna de Serra Lima? Pode, se tiver intenção. Eu posso incrementar até 2,26. Mas, se possível, mantenha a high speed de Serra Lima. Ok, que tchau. Com 92 eu também, autorizado a chegar da Mari, desço para nível de voo 050, que é legal no 012. 050, Gol 9286, número 3 de aproximação, reduza para 250 nós. 259, número 2. 86, pode passar a maré acima do 140? 9286. Dolo Salvador, passarelo 2223, acionado. O POB é 46, 9 horas de autonomia, Altana Salvador para o táxi. Passarelo 2223, autorizado táxi até o ponto de espera da 10, via pátio principal. Índia no ponto de espera Torre, em 1-18, edição 95, ajuste no 0, no 2 e bom voo. L12, autorizado táxi, pátio Índia, ponto para 19, 1895, obrigado pelo trabalho, 2223, passarelo. Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, ajuste no 012, vento em Salvador. É de 090 graus com meia dúzia de nós, confirma a intenção de pouso, pistão no 0. 17, senhor. Estimativa, aposta o ponto ideal para o cancelamento do plano, Quilo Serra Lima. Confirme, por gentileza, a direção do vento. 090 graus. Positivo, 17. Estimativa, aposta o ponto para o cancelamento das regras. Reportará, Quilo Serra Lima. Salvador, mais uma vez, muito bom dia, passarelo 2223, pronto ao ponto de estrada 1-0. Passarelo 2223, autorizado, alinhário e decolar, pistão 1-0, vento 080 graus com meia dúzia de nós. Passarelo 2223. Autorizado, alinhário e decolar 10, passarelo 2223. Se a Lima passou externo, condições visuais, solicita mudança das regras e prosseguir para 1-7. Mantive o Cruz a Lima, cancelado aos 3-8, regra de instrumento, cancelado aos 3-8. Vai livrar o eixo da próxima semana 0, curva na esquerda, base pela direita, reporte na curta aqui o Cruz a Lima. Livrou o eixo da 1-0, curva à esquerda, reporta na base com a final, da apresenta com o trem embaixado de travado. Cruz a Lima. Deixa o Cruz a Lima agilizando a base curta pela direita aqui para evitar a espera. Positivo, agilizando. Gol 9286, desça para 2000 pés, autorizado final e LS Express, reporte estabilizado no localizador. 2000, reporte estabilizado, 9286. Quase 4299, muito bom dia. Informação Juliette, confere, copia o nível 340 para Campinas, Viracopos. Autorizado Salvador para Campinas, nível 340, via Pesulo 16, até Bravo, até o Zulu, direto Trive, conforme rota do plano de voo. Decola 90 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda Bridge. 5576, transponda, controle Salvador, opere 120, decimal 8. Caso 499, no perfil da saída da EL, com curva pela direita após a decolagem. Protejamento correto, sendo que para o feedback essa meta no 09. Zero graus com 5 nós, tem pouso autorizado, pista 1-0, TAN 3-8-5-9. Pouso livre. Passarei 2-2-2-3, controle agora, 1-2-0, decimal 8, boa viagem. 2-0-8, obrigado, bom trabalho, 2-2-2-3, passarei. Quilo Serra Lima no solo aos 4-1, no pátio 5, estação na frequência livre, um bom dia. Desde 2223, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180, sai da árvore. 180, aperto da árvore, 2223, passarelo. Salvador, bom dia, o Neto 52. Afirma que funciona, muito bom dia. É, plano de instrumento para Belém, no nível 100. Está com 7 a bordo, está com 7 horas de autonomia, está pronto para acionamento, 5 de julho. Gente, autorizado Salvador para Terra, Bravo, Bravo Eco, nível 100, saída Momo após direto destino, decolada 100, com curva esquerda, 5577 o transponder, controle Salvador, PR 120, destino 8. Ativa autorizado conforme, saída Momo com curva esquerda, 5577, e ciente controle operando 128, destino 8, 20, destino 8, retorno 52. Turno 5-2, cotejamento correto, aborte pronto para o táxi. Portaria. Estabilizou o 9-2-8-5. 9-2-8-5, chame torre, 1-9-8, decimal 9-5. 2-9-5, até logo, obrigado. 06 Luiz, vamos mais que abaixa no rotatório visual com campo. Rotatório visual com campo, ciente, Mike. É, senhora, eu vou esperar um avião que está chegando dos Estados Unidos. Possibilidade de pouso na 10? Alô, Salvador, Xanem 6312, autorização respeito. Xané 6312, a informação em curso Juliette, copio 350 para Recife. Avião, pronto, copia. Autorizado Salvador Recife, nível 350, via UP 158, saída Pulca, transição Caju, decolada 1-0, com curva esquerda, 5005, transponda, controle Salvador, PERI 120, destino 8. Que a torre solicitou que o senhor desça para 1, meu pé na perna do vento da pista 1-0. Pés, perna do vento do zero, ciente, papamãe. Xanar 6312. Xanar 6312, cotejamento correto, chame para o trapo de deck, acionamento do 05. Foi trapo. Xanar 6311, autorizado a chegada bom, desça para 4 mil pés. QNH 10012. 10012, 4 mil na bom, 6311, informação do Juliette. Mike cruzando agora 1700 pés, 5 milhas fora, visual com o campo. Luiz Clara Mike, chame torre 118, decimal 95. 118, 15. 95. 18, 95, ciente. Oi, Salvador, bom dia, Papatango, isso, Papa Mike. Fisca para Mike, bom dia, ajuste no 0 no 2. Autorizado ingresso na perna do vento, pista no 0. Reporte para gerar base, Fisca para Mike. 2 perna do vento no 0, reporte girando base, para girar base, ciente. Gol 9-1. 9286, solo aos 46, direita 121, décimo 9, bom dia. 19, bom dia. Boa, 9286, muito bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, para o 3, boa, 9286. Papa Mike, para base 10, baixado e checado. Desculpa, Mike, tráfego avistado, tem livre pouso, pistão 10, vento 060 graus com 5 nós. Pouso autorizado no 0, ciente, Papa Mike. Estou passando 2223. Cruzeiro táxi, aposta o ingresso, Mike, Charlie Alfa. Destino, Vitória da Conquista? Após Arbo, foi Vitória da Conquista. Obrigado, após Arbo, vai voar Conquista 2223, passadeiro. Prossiga na sua escuta. Confirma a matrícula? Siga com jato. Solo Salvador, TAM 3304. TAM 3304, muito bom dia. Informação em curso Juliette. Copia 360 para Brasília. TAM 360 Juliette, copia para Brasília. TAM 3304, autorizado Salvador, Brasília. Nível 360, e eu peso 17. Saída Argos, transição Elefa, decolada 10, com curva direita, 5010, transponder, controle Salvador, perino 20, décimo 8. Autorizado para Brasília, no nível 360, via peso 17, saída Argos, transição Elefa, decolada 10, curva direita, o transponder 5010, controle Salvador 208, 3304-4. Então, 3304, confirme, transpondo, copiada. Confirmo, 5010. Cotejamento correto, também pronto para pushback e acionamento no 04. Obrigado, 5304. Vamos salvar o seu filho, vamos apresentar o Papa Mike. Papa Mike, muito bom dia, confirme, passe acionamento. Senhora, eu tenho um passe de frente, vou aguardar uma agenda, está chegando, está dentro do quarto. Gente, mantenha seu Juliette. Papai Mike, confirme o estimado para permanecer no passe 3, por gentileza. Bem, então mantenha sua Juliette e aguarde a autorização. autorizado, descendo até 2000, minha 13. Papá Mike, autorizado ingresso Juliette, passe 3 quando lá atende ao finalizador. Adriana, você na 7 é porte, pronto, Mike Tchalhau. Alô, Salvador Goro 923, posição número 8, pushback, acionamento. Gol 1983 no 08, com o link de solução para ataque. Livre, gol 923, vai reportar para ataque. 88, 260, obrigado, 2823, passarelo. Aí, Tchalhau, autorizado de decolagem, 17, vento 050 graus com 7 nós. O 6309, tá, visual, que pode voar duna, tá presente? Autorizado. Obrigado. No 09, quando a equipe de solo vai ser detonada até através do 08, após quando lá acione, me chame pronto para o táxi. Muito boa viagem. 208, Marco Tchalhau. Bom dia, Papa Tango, Mike Charlie Alpha, decolou 17, passando 600 mais. Papa Tango, Mike Charlie Alpha. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 60, na saída ABO. 60, saída ABO, Mike Charlie Alpha. Netuno 52 vai decolar da intersecção ou da cabeceira no zero? Cabeceira no zero. Sente, Netuno 52, o ajuste no zero, no 2, reforço no ponto espera do hotel. Passarei. 605, copia? O 1605, copia? Então, 3663, muito bom dia. Informação Juliette, confere. Foi para Idael, Leda Bridge para Guarulhos. Segundo para cópia. Para cópia, Idael. Leda Bridge. Leda Bridge. O 1605 na sua total? 663, autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, via UP Zulu 16 até Belo Horizonte, direto 30, conforme rota do plano de voo. Decola da 10 com curva à direita, no perfil de saída da EL, Leda Bridge. 5012 ao transponder, controle Salvador Opere 120 destinal 8. Limite de voo 160, quando possível, informe seu estimado de pouso. Oi, bom dia, Xané 63 no 1, passo Alessandro, baixo e travou. Xané 63 no 1, ajuste 10 no 2, pouso autorizado, pista 10, vento 030 graus com meia dúzia de nós. Livre pouso, 63 no 1. 308, 02, 3663, cortejamento correto, também pronto para pushback e acionamento. Camará quando pronto. O 1605 na escuta do solo. Autorizado Salvador Galeão, nível 360, via UP Zulu 190 até SMAP, direto Lúvido, conforme rota do plano de voo. Decola da 10 com curva direita, perfil de saída da EL, Leda Bridge. 5007 no transpondo, controle Salvador Opere 120 decimal 8. 3-0 Salvador Galeão, 360, via Pesolo 90 até SMAP, após o nosso plano de voo, decola 10 com curva direita, assinada é o Leda Brigue, 5-0-0-7, transponder 208, controle, bom nome 05. Nome 05, atendimento correto, estamos pronto para o feedback, acionamento 110. Negativo, confirme dados do táxi, por gentileza. Bono 93, 177, aborda, planilha 3-30, adjuvente do Galeão, pronto para o táxi. O Gol 923 autoriza táxi até o ponto de espera, via passe principal, Índia no ponto de espera, Chame Torre, em 1-18-95, o ajuste no 012 e bom voo. Livre táxi, passe até o ponto de espera da 10, no lar, 1895-1012, Gol 923. Tráfego Salvador, muito bom dia, o Trip 5221, sempre a Juliette, posição 443. Trip 5221, Juliette confere, copia o 200 para a Vitória da Conquista. Copia. Autorizado Salvador para a Vitória da Conquista, nível 200, saída Arco após direto Conquista, decola da 10 com curva direita, 5015 transponder, controle de Salvador, PR 120, decimal 8. Autorizado 200 para a rodada conquista, decola da 10, curva direita na saída Água. 5-0-5, no após Água DCT, vitória conquista. 5-0-5, transponder, 120-801, controle Salvador Trip 5-2-2-1. Trip 5-2-2-1, cotejamento correto, estamos prontos para pushback e acionamento. Chamada para o push, Trip 5-2-2-1. 101, direita 121, decimal 9. Decimal 9. Oi, Salvador, Gono 923, ponto espera, pista 10, pronto, bom dia. Gono 923, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 040 graus com 5 nós. Alinha e cola, pista 10, gol 1923. Bom dia, Xané 6311, ligou? Xané 6311, muito bom dia, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Trabalhamos antes da Juliette de Alfa. Papapá, Zulu, Juliette Serra, muito bom dia. Confirme paz, pista que decola. Informação em curso, Juliette. Gente, autorizado Salvador para Sierra, Novembro, Juliette, Kilo, nível 045, no corredor Axé, decola zona 7, com curva à direita, restrita a 1.000 pés até a liberação do controle. 5003 transponder, controle Salvador, opere 120, decimal 8. 0199, gente. Ó, Escalaque Romeu, bom dia, mantém-se em condições visuais no meu pad, no corredor forte, aporte na rotatória, visual com campo. Escalaque Romeu, reportará na rotatória, pertence a Juliette. Escalaque Romeu, que negar no 0, no 2. Júlio, vai ser autorizado o acionamento, chama para o táxi. Azul 4299 vai dar passagem ao Airbus da Oceané para dar passagem do mesmo. Bisitaxi até o ponto de espera, via parte principal. Entra no ponto de espera, chamar a torre em 1-18-95, ajuste no 0-2. Bom dia, obrigado. Xané 6311, Juliette 01 no portão. Juliette 01, obrigado. O Netuno 52, autorizado cruzamento da 1028, Delta Alfa, reportagem da Juliette. Delta Alfa, pega a passagem da Juliette. É 3-1-1, tá aguardando o balizador aqui. Gente, 6-3-1-1, vou entrar em contrato com a Estrela. Ok. Você pode o ingresso, Zulu, Juliette Serra. 5-4-1-4. 5-4-1-4, sendo identificação. Identificou, tá agora com a 39 milhas de estado no 1-3-0. Pode estar chegando aqui, obrigado. Obrigado. O Netuno 52 está procurando a Juliette. O Netuno 52 vai seguir o Embraer da Azul até o ponto de espera. O ponto de espera vai chamar a torre em 1-18-95, ajuste no 0-2, o movô. Afirmativo, segue o Azul, o Netuno 52, sente da frequência. Paulo Salvador, Ocean Air 6312. Ocean Air 6312, você chega. Pode ser que puxe back equipamento. Oceané 6312, aguarde um segundo, por gentileza. Guardando. Solução 3304, receita pushback, acionamento no 4. Então 3304, aguarde para puxar. Zulu vai ser autorizado a alinhar cabeceira 17, aporte alinhado e pronto, Zulu vai ser. Então, 3604, após a passagem do, da aeronave da Força Aérea Serra Cauda, conectivo de sol, chama para o táxi. Presente após a aeronave da Força Aérea, inicia o pushback, chama para o táxi. Plano 605, da equipe de solo, vai ser tratorado até outra vez 08, quando lá acione, me chama pronto para o táxi. Atraso só 08, acima a senhora capitã, plano 605. Toro 1923, possível voar trilha da presente, evitar formações aqui na pro? Aguarde o 1923, está autorizado, vai direto Leda. Leda não refresca, não. Já à direita aqui na pronta 120, calma. Gente, livre de juiz, Gono 923. Sanguíche, Itália, fechame centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Confirmando, foi pro Mike Itália, senhora? Estimativa, Fatango Mike Itália, Recife 128.8. Gente, 1288, o Mike Alfa, grato, um ótimo dia. Colo 923, informe de juiz ao centro, chame o mesmo frequência, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 133, 25, 1251, o 1923, obrigado, bom serviço, bom dia. Eu acho que é Mike Romeu, chame Torre, 1-8, decimal, 9-5. Mike Romeu, 3-5, boa. Era o controle? É o 5-4-4, ideal de descer. 5-4-4, desça para nível de voo 050. O sinal está indo no, a 4 milhas da posição do rotatório. Gente, Azul 4299, decolada 09, controle 120, decimal 8, boa viagem. Controle 120, decimal 8, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Azul 4299, decolado, passa 1.300 pés, perfil da EL. Azul 4299, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, na saída da EL. Autorizada ascensão 340, saída da EL, 4299 da Azul. Solo, Oceaneer 6302 para o ataque com 144 a bordo, 3 horas, 7 autonomia, alternando na salva. Oceaneer 6302 vai seguir o Airbus até, até o ponto de espera. O ponto de espera vai chamar a torre em 118.95, o ajuste no 092. Ativa esse seu braço da TAM, o ponto de espera, torre 18.95. Desça para 2000 pés, utilizado sinal ILSX2, reporte avisado no localizador. Reporte estabilizado no localizador, o 5544, descendo para 2000, com 1012. Ativa será Ribeirão Preto. autonomia de 3 horas e 40. Então, 3304, autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia, sua direita, no ponto de espera, chamará a torre em 1 no 8 decimal 95, o ajuste no 0 no 2, eu vou. Obrigado, bom final de semana, 3304. Ficou no 605, 167 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Campinas. O ano 605, autorizado táxi até o ponto de espera, vai seguir o Bundão Chaneta, o ponto de espera, chamará a torre em 1 no 8 decimal 95, o ajuste no 0 no 2, bom voo. Paciente, vai seguir até o ponto de espera via Índia. Não vemos, senhora, é Índia e Bravo? Via pátio principal, Índia, no ponto de espera, chame torre. Em 1 no 8 decimal 95, ajuste no 02, o senhor vai seguir o Airbus da Oceanet. Tá iniciando o táxi agora. Gente, pátio Índia, 1895, seguindo a Oceanet, com medo, agora o meu zero. Controle, Salvador, bom dia, do Papapapá, Zulu, Juliette Serra. Papapapá, Zulu, Juliette Serra, mantenha-se em condições virtuais e no meu pé no corredor de Xer. Reporte no farol da barra. Toma na Serra. Salvador, Rio, proa 230, por aproximadamente 50 milhas por estação. 4299, livre desvios. Livre desvios, 4299. A Duna por 54 no 4? Autorizado, 54 no 4. Quando Duna, 54 no 4? Azul 4299, informe desvios ao centro, chame mesmo a frequência. 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. Chama agora o centro e 133-25, alternado 125, decimal 1. Azul 4299, obrigado, bom dia. Bom dia. Sim, vou estacionar a frequência livre, bom dia. Acho que é Michael meu. Salvador, bom dia, para 3259, centro daqui, no próximo da Copa. Muito bom dia, informação em curso é aquilo, copia 340 para Curitiba. Copia. Autorizado, Salvador, Curitiba, nível 340, via Zulu 21, até Charlie, novembro, Foxtrot, direto combo, conforme rota do plano de voo. Decola da 1-0 com curva direita no perfil de saída árvore ou transição elevo. 5-0 no 4, transponder. Controle Salvador, pere no 2-0, decimal 8. Autorizado corretivo 3-4-0, pelo Pesolo 2-1 até Confins, depois direto combo. Depois a rota plana de voo. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída árvore, transição elevo. Responde 5-0 no 4, controle Salvador 1-0-8. Então, 3859, com o atendimento correto, também pronto para pushback acionamento no 06. Demorar. Para pushback acionamento da 3663, posição 02. Então, 3663, devido ao nosso ponto de espera estar um pouco congestionado, por gentileza, aguarde. Aguardar o 3663. Vou estar livre da restrição de 3 mil pés, sub e mantém nível de 1-0-0. Afirmativo, né? Então, o escudo está acendendo ao nível 1-0-0. Papapá, Azul, Juliette Serra, seu modo Charlie está intermitente? Cheque seu transponder. O Zulu Juliette Serra vai conferir. O Xanair, 312, pode esperar da 9 horas pronto. Xanair 312 ali, mantém, capitão 9 horas. 51, então, 3663, toda a equipe de solo, tem livre pushback e acionamento. Livre pushback e acionamento, 3663. T304, decolado 18, controle 120, decimal 8. 208, 3304, bom dia. Papa, papá, Zulu, direto 100, confirma pra oitar pro destino. Legal, 260, cara. Autoriza o Netuno a proar direto Belém, Netuno dos Cruz. Admissão 52. Oi, Salvador, bom dia. Até 3304, 1700. Então, 3304, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 360, saída Arbor. Arbor 360, 3304, possibilidade de volta presente, Arbor. Aguarde. Passou o Paraná. Zulu, Juliette Serra, vamos direto destino, subindo até nível de voo 045. Quando possível, fomos se estimar de pouso. Zulu, Juliette Serra.